brotar no baile junto com mais 17. Mina, você vai brotar no baile com mais 17. Cria, conta é muito simples, tô afim de te pegar sozinha. Eu vou te chamar de meu e você me chama de minha. Vou brotar no baile junto com mais 17. Mina, você vai brotar no baile com mais 17. Cria, conta é muito simples, tô afim de te pegar sozinha. Eu vou te chamar de meu e você me chama de minha. Se eu te levar pra casa é porque eu tô de ousadia. Se a noite for boa, então fica mais um dia. Não sou de bagunça, mas sua mente eu bagunçaria. Vou te jogar na piscina, eu não vou fazer a fina. Vou te pegar na sauna quando sair da piscina. Vou te pegar no quarto, na sala e na cozinha. Te pegar no chuveiro, depois na lavanderia. Será sexta-feira, se eu fosse você eu vinha. A minha jaqueta é toda pintada de tinta. No meu gravador eu registrei algumas rimas. A minha MPC adora uma visita. Ainda tem uns old school engatado no toca-fita. Eu toco essa guitarra quando me sinto aflita. Escrevo essas barras pra mostrar que eu sou bonita. Não é só por fora, minha essência grita. Sou o tipo de mulher que você quer ter na sua vida. Baile junto com mais 17, mina. Você vai brotar no baile com mais 17. Cria, conta é muito simples, tô afim de te pegar sozinha. Eu vou te chamar de meu e você me chama de minha. Vou brotar no baile junto com mais 17, mina. Você vai brotar no baile com mais 17. Cria, conta é muito simples, tô afim de te pegar sozinha. Eu vou te chamar de meu e você me chama de minha.